A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Quero continuar compartilhando com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 21. O capítulo 21 é um capítulo doloroso sobre o aspecto da violência contra Paulo, mas é muito importante para que nós entendamos também as consequências de uma vida de entrega radical ao Senhor Jesus e nos preparemos para isso. Hoje pela manhã, e conversei com ele agora há pouco, o irmão em Cristo, Everson, nos mandou uma mensagem que dizia que o inimigo é assim: quando o inimigo não consegue nos destruir, ele tenta nos distrair e nos desfocar dos planos e dos sonhos de Deus. Fiquemos firmes, porque Deus tem grandes planos para nós. Que Deus nos abençoe nessa leitura e nessa meditação. Eu peço a oração para vocês, por um conhecido, querido, também, que está atravessando uma grande dificuldade. Agora, eu não posso detalhar, nem pretendo detalhar nesse momento, mas você vai ficar com essa informação. Eu preciso orar por por essa pessoa que o pastor pediu. Eu preciso orar. E ore pela sua vida, pela sua cura e pela sua plena realização em Cristo Jesus. Pela sua conversão, pela sua plena realização em Cristo Jesus, tá bem? Diz assim o capítulo 21. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, chegamos a Rodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembocamos em Tiro, perdão, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Isso, irmãos e irmãs, porque os discípulos tinham tido uma orientação do Espírito Santo, mostrando uma revelação do Espírito, mostrando que Paulo ia passar por uma grande tribulação em Jerusalém. E por isso eles diziam para ele e pediam, recomendavam que ele não fosse para lá, porque ele ia passar por uma grande luta. Por isso esse versículo 4 aqui. Todavia, versículo 5, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Então, nos despedimos uns dos outros. Embarcamos, e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolemaida. E depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete. E ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Duas coisas importantíssimas. Felipe, aqui citado, esse Felipe, tinha sido consagrado evangelista. Enquanto nós vemos hoje, quando nós vemos hoje, melhor dizendo, nas nossas igrejas, o ministério do evangelista, você vê que lá em Atos dos Apóstolos já havia esse reconhecimento ministerial do evangelista. Então, o evangelista é um ministério muito importante para a igreja, para o corpo de Cristo. As filhas de Filipe, ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. E aqui nós estamos falando não da profecia no modelo do Antigo Testamento, mas já estamos falando do dom de profecia. E esse dom de profecia que você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, 12, versículo 8 a 10, e assim por diante, também já havia sido reconhecido como um dom, do Espírito Santo. Então, o dom de evangelista e o dom, de profetizar. Vemos isso então no versículo 8 e 9. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou: Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Mais uma vez, irmãos e irmãs, a súplica para que ele não fosse a Jerusalém por causa desta revelação do Espírito Santo. Ágabo, como diz a nota, usa um recurso dramático, que era comum a muitos profetas, isso sim também, como no Antigo Testamento. Esse é o mesmo profeta que havia estado em Antioquia, profetizando a fome iminente em Jerusalém, cerca de 15 anos antes. O Espírito Santo prediz que Paulo sofrerá muitas aflições em Jerusalém, mas não o proíbe de seguir o caminho. Bem, versículo 12. Eles pediram para que Paulo não subisse para Jerusalém. Versículo 13. Então Paulo declarou: Por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis o meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Queridos, que coisa tremenda e maravilhosa é essa. Paulo diz que está pronto para ser não só amarrado, mas, se fosse necessário, morrer pelo nome do Senhor Jesus. Recentemente, conversando com uma outra pessoa cristã, essa pessoa insistiu bastante com relação ao fato de que nós não temos mais que passar pela dor, atravessar a dor. Mas eu quero dizer a vocês, e eu insistia em contrário, por toda a Bíblia, não é por um texto, por toda a Bíblia, fundamentalmente pelo maior exemplo dela, que é o ápice, o clímax da palavra do Senhor, que é a vida e o ministério de Jesus, que nós aqui nessa vida teremos que enfrentar a dor. Nós teremos que enfrentar a dor. A grande questão não é se teremos a dor ou se não teremos a dor. A grande questão é como enfrentaremos a dor. Se nós vamos enfrentar a dor, como Paulo chegou a fazer na prisão, louvando e agradecendo, cantando hinos e orando à meia-noite e louvando a Deus, ou se nós vamos passar murmurando, reclamando ou estáticos diante daquilo que acontece. Mas eu quero dizer a você, seguir a Jesus não afasta você da dor. Pelo contrário, você tem uma dor maior. Todas as pessoas têm as suas dores físicas, emocionais e espirituais. Nós temos as três, só que no campo espiritual, nós ainda temos a dor provocada pela batalha espiritual. Nós ainda temos a dor do enfrentamento contra as hostes do inferno, Satanás e seus demônios. Nós ainda temos a dor de enfrentar a sociedade com valores contrários ao nosso, e muitas vezes somos zombados, hostilizados por causa disso, deixados de lado na própria família ou com amigos. Nós temos a dor dessa solidão. Nós temos a dor corpórea como todos os outros têm. Então, preste atenção nesse capítulo, porque eu quero que você seja um cristão maduro. E um cristão maduro, eu quero ser um cristão maduro, e eu quero que você seja um cristão maduro. Um cristão maduro tem que entender que o maior exemplo é Jesus, e em Jesus houve toda a dor. Jesus enfrentou toda a dor do mundo inteiro quando ele assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele assumiu essa dor que é indizível, simplesmente indizível. Não é possível descrever o que significou essa dor que Jesus teve, a separação que ele teve do Pai por aquelas horas em que ele estava no madeiro crucificado, porque a Bíblia diz: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Não dá para descrever a dor que ele sentiu, somada a todo o pecado que ele carregou sobre si, mas o pecado do isolamento, porque ali não estavam os que o ouviram em todo o tempo ao longo do seu ministério, nem os 12 estavam ali, só João e algumas mulheres. Então, a solidão que diz respeito ao campo da afetividade, dos relacionamentos, e a solidão corpórea da crucificação. Então, guarde isso. Aceitar Jesus não te retira da dor. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador te dá uma vida abundante apesar da dor. E o Senhor te livra da dor em muitas situações quando ela vai ultrapassar o limite que você pode suportar. Mas em muitas situações, ele nos Ele permite que nós passemos por ela e com ela nós aprendemos muito. Então, nós temos que enfrentar a dor. Nós temos que assumir que é parte do nosso ministério. Ou você entende isso, ou você estará manco, ou você estará com um evangelho mutilado, você estará com um evangelho disfarçado, com um evangelho do caminho largo, com um evangelho torpe, com um evangelho que não é evangelho. É uma mentira, porque não existe meia verdade. As meias verdades são piores do que as maiores mentiras. A consequência do ministério com Jesus Cristo implica também em dor. Preste atenção, eu vou dizer para você: nós temos mais vitória do que qualquer pessoa na face da terra. Nós somos mais do que vencedores, porque nós temos uma vida abundante aqui, nós sentimos uma satisfação sem fim, mesmo em meio a tantas adversidades, e nós ainda temos a satisfação de termos a vida eterna dentro de nós, como um rio de água viva, e vamos experimentá-la. Não há como se, não há o que comparar o que significa ser cristão com quem não é cristão. O cristão é o homem, a mulher mais feliz de todos. Não tem termo de comparação. E ponto final. Creia você ou não creia. Espero que você creia para experimentar. Nós somos os mais felizes de todo o mundo, em todos os tempos, de todo o planeta, de todo o cosmos, de todo o universo, aleluia. Mas isso não retira desse bloco de felicidade o passar pela dor, o enfrentar a dor, o lutar, o ser ferido, o ser espancado, ser maltratado, até mesmo, como eu disse para vocês e já expliquei, aumenta. Então, versículo 14: assim como não nos foi possível demovê-lo, eles queriam convencer Paulo a não ir. Claro, por afeto, eles não queriam que eles passassem, que Paulo passasse por isso. Aquiescemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Minazon, perdão, a casa de Minazon, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. Isso já em Jerusalém. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros. Olha aí, outra função, outro ministério que já estava reconhecido na igreja, já na comunidade primitiva, a do presbítero. Tiago e todos os presbíteros estavam reunidos, assim como os diáconos também já estavam reconhecidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e declararam-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes, Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te havemos de orientar. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, andando em verdade, e que em verdade, perdão, e que em verdade tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos do sangue, da carne, de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sensual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Aqui, irmãos e irmãs, nós temos então, por um lado, em primeiro lugar, o relato de Paulo e o reconhecimento de que Deus estava usando a vida dele para fazer obra, uma obra maravilhosa, e milhares de judeus estavam crendo, e mais do que isso, se transformavam em pessoas zelosas da lei de Deus. Por um lado, nós temos essa bênção. Por outro lado, a partir do 21, versículo 21, é dito para Paulo que uma mentira corria a seu respeito, uma meia-verdade, né? Que eu disse a vocês é pior do que a maior mentira. Corria em Jerusalém a informação, não da obra maravilhosa que Paulo estava realizando com os judeus e com os gentios, mas que ele estava desviando os gentios do caminho da lei do Senhor e da salvação, quando não estava. Ele estava fazendo o anúncio da lei toda da Bíblia, de toda a palavra, tão somente ele não estava imprimindo para os de tradição não hebreia, não judaica, costumes que eram costumes judaicos. Isso sim. Mas ele não estava, de modo algum, desvirtuando a lei do Senhor. Pelo contrário, porque o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo Jesus. E ele anunciava essa lei e explicava como deveriam observar e como não deveriam observar, o que precisavam guardar, o que não precisavam guardar, o que era obrigatório fazer e o que era opcional. Paulo tinha uma formação teológica judaica muito boa, excelente. Então ele jamais desvirtuou ninguém. Ele simplesmente não impôs todo o costume do judaísmo àqueles que não eram judeus, porque para quem não é judeu não tinha sentido uma série de questões. E ele se ateve ao que eu chamo de o espírito da lei e se manteve fiel a toda a lei, em todo o tempo. Bom, diante disso, os líderes falaram com Paulo: o que que nós vamos fazer diante dessa situação que eles estão espalhando e as pessoas vão saber que você chegou aqui em Jerusalém? Então, faz como nós vamos te orientar. Faz um voto aqui junto com quatro homens que também fizeram esse voto, paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma, vai ser um sinal de que você é falso o que estão dizendo sobre você e que todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência da lei, o que era verdade. Paulo jamais se desviou da lei, porque a lei revela Jesus. O Espírito da lei revela Jesus, e Jesus, pregado por Paulo, manifestava o verdadeiro sentido da lei, toda a lei. O verdadeiro sentido da lei e toda a lei. Seja ela a lei moral, seja ela a lei cerimonial, seja ela a lei sanitária, seja ela a lei judicial, quando você fala de Jesus, você está cumprindo toda a lei. Quando você segue a Jesus Cristo, você está cumprindo toda a lei, mas você está cumprindo da maneira como Deus pretende que se cumpra a lei. E Jesus foi o exemplo maior e melhor de como se cumprir a lei segundo a sua vontade. Porque Jesus era o Filho de Deus que se fez ser humano e foi um ser humano sem pecado. Por isso, se ele não teve pecado, ele obedeceu toda a lei, em todas as suas nuances, em todos os seus detalhes. Ele cumpriu toda a lei. Preste atenção nisso, irmão, irmã. Ele cumpriu toda a lei, mas ele cumpriu a lei como Deus deseja que ela seja cumprida, e não como os judaizantes acabaram transformando a lei do Senhor, lá no Pentateuco, registrada, num conjunto de centenas e centenas de pequenas regras que não passavam de coisas secundárias, supérfluas, que não acrescentavam nada à vida espiritual e à comunhão com Deus e que não representavam de fato a lei de Deus. Não representavam a perfeição da lei, porque a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. E isso tudo que eles haviam criado ao longo dos anos, as mil regrinhas, né, as 5.000 regrinhas que eles haviam criado, não representavam, em sua maioria, esse cumprimento da lei. Jesus não fez isso, Paulo também não fez isso. Não foi atrás dessa religiosidade aparente, dessa falsidade. Eles se mantiveram verdadeiros, eles se mantiveram cumpridores do espírito da lei, da verdade da lei, porque Jesus é a lei, é a verdade da lei, ele é a própria lei do Senhor. Ele é a própria palavra do Senhor. Tá bem? Então foi isso que aconteceu. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham. Então, mesmo os judaizantes da igreja de Jerusalém, e dá para entender, eles eram judeus, estavam morando em Jerusalém, e mesmo cristãos, eles guardavam muito mais os rituais judaicos do que os gentios, porque eles eram judeus e moravam em Jerusalém. Então, eles guardavam, junto com a fé em Jesus, eles guardavam muito mais desse cerimonial judaico do que os gentios. Porque uma série de elementos do cerimonial judaico tinha a ver com a tradição que vinha lá desde os patriarcas. E para os gentios, isso não tinha significado algum. Não fazia parte do espírito da lei, mas fazia parte do espírito da cultura judaica. Bem, versículo 27. Quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Olha a luta aí, irmãos. Irmãos e irmãs. Olha a batalha. Olha o aumento da dor. Esbravejando homens de Israel. Ajudai! Eles esbravejavam. Homens de Israel, ajudai! Esse é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo. Mentira. Contra a lei. Mentira. E contra esse lugar. Mentira, irmãos, irmãs. Tudo mentira. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou esse santo lugar. Mentira. Não profanou nada. Ele estava levando todos ao conhecimento de Deus e ao santuário do Deus Altíssimo. Aleluia. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade de com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou. A multidão gosta de se alvoroçar, cuidado. E houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e, em seguida, as portas do templo foram fechadas. Agora eu pergunto a vocês: será que a lei de Moisés, já no Pentateuco, ou as outras que eu mencionei agora, a lei cerimonial, a lei judicial, a lei sanitária, a lei para alimentação no campo nutricional. Será que em algum momento Deus pretendia que as pessoas fossem tomadas pelo espírito da violência? Não. Não. Mesmo quando havia erro, havia erro e havia também uma necessidade da presença de testemunhas, havia necessidade da presença de juízes, havia necessidade da presença dos chefes de 100 ou de 1.000, havia necessidade, quando ainda era na época de Moisés, se o caso era muito grave, da própria presença de Moisés. Então, nada acontecia assim, de afogadilho e violentamente, mas esses não. Agredindo a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e em seguida as portas do templo foram fechadas. E Paulo, como diz o início da perícope, desse trecho, é salvo da fúria do povo, irmãos. Enquanto estavam tentando matá-lo, que a lei diz, irmãos e irmãs? Eu pergunto a vocês agora que estão ouvindo, que a lei diz? Não matarás. Mas esses pseudo-guardadores da lei estavam querendo matá-lo. Eu vou repetir. O que a lei diz? Não matarás. Mas esses pseudo-seguidores da lei queriam matá-lo. É igualzinho hoje. Igualzinho hoje. A palavra do Senhor diz para amar e para a gente tentar salvar as vidas. Mas os pseudo-religiosos, muitas vezes com as suas chatices religiosas e as denominações com as suas implicâncias de usos e costumes, mais matam a espiritualidade das pessoas do que ajudam no processo de conversão, no processo de santificação. Mas matam o ânimo da pessoa do que motivam a pessoa a uma nova vida. E era o que acontecia ali naquele momento. Enquanto estavam tentando matá-lo, que é absolutamente contra a lei, chegou o comandante das tropas romanas, a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns dos seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão, alvoroçada. Quando viram o comandante romano, né, irmãos? Quando fala comandante na sua Bíblia, esse comandante é o comandante romano. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Então eles já estavam espancando a Paulo. Eles queriam matá-lo. Ainda não tinham conseguido matá-lo. Mas imagina, se o texto diz que ele já estava sendo espancado, hoje em dia, infelizmente, a gente vê cenas assim. E quando há um espancamento, é uma coisa que não dá nem para. Eu não aguento, passo mal. Você tem que tirar daquela imagem, porque daquele canal, se é na TV, porque é chocante. Mas as pessoas vão chutando os outros, chutando a cabeça dos outros, às vezes em estádio de futebol, por causa de time de futebol. Na verdade, não é nem por causa do time, é por causa do espírito da violência. Às vezes não tem nem a ver com o time, viu? Eles marcam brigas fora do estádio em nome de uma pseudo-rivalidade dos seus times, mas na verdade é um espírito de violência. Eles querem se agredir. E quando pegam alguém para agredir, dão chutes, dão socos, chutam a cabeça e fazem coisas assim terríveis. Então preste atenção, lá no 31. Versículo 31 diz que eles queriam matá-lo. Aqui no 32 diz que eles já estavam espancando. E eles pararam de espancar a Paulo. Meu irmão, minha irmã, o diabo quer matar você. Não deixe ele matar você. A frase de abertura dessa devocional, eu li uma mensagem que nos mandou o irmão Everson. Quando o diabo não consegue nos destruir, ele tenta nos distrair. Então eu vou ficar com a primeira parte agora. O que o diabo quer é de fato nos destruir, roubar, matar e destruir. Por isso que eles tentavam matá-lo. Estavam tomados pelo diabo, porque quem tenta matar desta maneira está tomado pelo diabo. Eles tentaram matá-lo. Tentaram destruí-lo. Tentaram acabar com ele. E já estavam espancando. Destaco mais duas coisas para a nossa vida espiritual. O diabo vai fazer de tudo para matar a sua espiritualidade. Quem sabe ele já esteja conseguindo avanços. Tome cuidado, irmão, irmã. Eu falo com o nosso rebanho aqui em particular. Será que o diabo já não está conseguindo avanços com você? E você dando oportunidades para que ele mate a sua alegria do evangelho? A sua alegria de estar na casa do Senhor, a sua alegria, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a sua alegria de participar do louvor, a sua alegria de visitar as pessoas, a sua alegria de evangelizar as pessoas. Será que ele já não está conseguindo matá-lo pouco a pouco? Porque o objetivo dele é matá-lo. Enquanto ele não consegue matar, ele vai tentar espancar. Ele vai espancando até conseguir matar. Será que ele já não está te espancando? Mas o nosso Deus é o Deus do livramento. É bom nós sabermos que isso acontece na guerra espiritual para nós nos protegermos. Para que isso não aconteça, para que nós não abramos brechas, para que nós não venhamos a dar oportunidade para ele. Mas é bom também saber que ele está tentando isso, ele está objetivando isso, espancar os cristãos e matar os cristãos. Porque se ele nos ferir, nos matar, ele tenta machucar o coração de Deus. Então, fique atento, em guarda alta, se proteja, como um soldado fica de sentinela, se proteja com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com as sandálias do Evangelho da Paz, com a couraça da justiça, como diz lá em Efésios, veja lá o texto, depois você fique atento, não abra oportunidade, não se afaste da presença dos irmãos, porque esse afastamento te deixa isolado, mesmo que nós sejamos imperfeitos, e a igreja é um lugar de imperfeitos, a começar pelos seus líderes, pelos seus pastores. Eu estou falando com você e estou em processo de santificação. Ora, se eu ainda estou em processo, logo eu não alcancei a perfeição. Se eu não alcancei a perfeição, logo eu sou imperfeito. E se eu sou imperfeito, o primeiro imperfeito da igreja é aquele que está lá na frente. Então a igreja é um lugar de imperfeitos. Mas mesmo a igreja sendo um lugar de imperfeito, não fique sozinho, não se afaste, porque você vai ser um alvo mais fácil. Daqui a pouco você está fazendo concessões, você está, isso aqui não tem problema, aí começa a fazer isso aqui. Aquilo ali, não tem problema, aí começa a fazer aquilo ali. Ah, beber um pouco não tem problema. Aí começa a beber. Depois o pouco começa a virar médio. Depois o médio começa a virar muito. Ah, assistir filmes com violência não tem problema. Daqui a pouco se acostuma. Filmes de terror não tem problema. Videogames onde o game é sobre dar tiros, tiros e tiros e tiros. Ah, não tem problema. Não é isso que vai me fazer dar tiros. Mas você vai se acostumando com a cena da morte. Você vai se acostumando todo dia. E se você jogar uma hora, você se acostumou com a cena de um boneco, de vários bonequinhos acertando outros bonequinhos e matando, matando, matando, matando. Você vai se acostumando até com os programas midiáticos, agora estão em todos os canais, onde as pessoas, uma vez por semana, são eliminadas do grupo, são lançadas para dependendo do reality, né? Dependendo do programa, elas são lançadas numa disputa, e dessa disputa um é eliminado. E você vai se acostumando a torcer por quem vai ser eliminado. E a semana que vem, outro será eliminado. E na outra semana, outro será eliminado. Preste atenção, você vai se acostumando com a ideia de eliminar pessoas. Irmão, é por toda parte. Irmã, é por toda parte. É videogame, é esporte, é game, como eu já falei, videogame, é violência por toda parte no mundo tenebroso. É mal, é o mal nos filmes. Você vai se acostumando com isso. Você vai se acostumando com espancamento. Depois você vai até adotando posturas assim, um pouco mais abruptas com o outro, ou um pouco mais violentas com o outro, no modo de falar. E você vai se desacostumando a conviver. Você tem que eliminar. Se a pessoa discordar de você, você tem que mandar para o paredão. Você tem que eliminar. Você manda para o paredão da sua vida. O que que é o paredão da sua vida? Você não tem mais comunhão com ela. Você não tem mais comunhão com elas. Você está vendo como o mundo trabalha? O diabo trabalha para te destruir, o mundo trabalha, está trabalhando fortemente para distorcer a nossa mente, os nossos valores, e ainda tem a nossa velha natureza, às vezes que gosta disso. Pode ser também na área sexual, onde vai se associando a ideia da sexualidade com a depravação. E não só com o prazer que Deus criou, com a alegria da vida conjugal, mas não piadinhas a cada instante de que casamento é uma coisa ruim. Você vai casar e vai ser infeliz mesmo. Então, não case, é para ir ficando com um, ficando com outro, como se você fosse uma coisa que vai trocando de mãos. Eu poderia citar mil exemplos, mas cansaria demais a mim e a você. Então, Paulo foi espancado, quase morto. Nós somos espancados espiritualmente e muitas vezes o diabo pretende nos matar. Muitas vezes não, em todo tempo ele pretende nos matar, fazendo a correção aqui, em tempo. Em todo tempo ele procura nos espancar, se ele pudesse, se houver oportunidade, ele procura nos espancar. Há vários tipos de espancamento. Como eu já disse, não é só espancamento físico que existe. Existe espancamento, emocional. Existe espancamento de relacionamento. E ele objetiva te matar com isso. Matar a sua vida, matar a sua alegria, matar o seu prazer. Ele é o ladrão da alegria, como tinha uma peça antiga. Bem, versículo 33, para a gente caminhar para o fim. Assim que chegou, o comandante mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a duas correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra, sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço. Ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. Olha a situação em que ele já estava, para precisar ser carregado. E a multidão que o seguiam não parava de gritar: mata-o! Mata-o! Mata-o! Ora, quem é que fala mata-o? Quem é que quer matar, roubar e destruir? O diabo! É ele que estava insuflando a multidão em nome do pseudo-legalismo religioso, do pseudo-judaísmo, porque esse não é o verdadeiro judaísmo. O verdadeiro judaísmo não vai trabalhar com isso. Vai trabalhar com a fé em Javé, com a fé no Deus de Israel. Mas o pseudo-legalismo judaizante, usado pelo diabo, insuflando a multidão, que muitos não sabem nem por que estão fazendo, querem matar. Multidão se junta, quer matar. Quer matar. Um vê o outro batendo em alguém, se junta para bater também. Irmãos, esse capítulo é tremendo, doloroso, como eu disse no início, mas tremendo. Para quê, pastor? Ele é tremendo para você perceber como nós temos que enfrentar a dor. E eu não quero que você desista, eu quero que você persista, em nome de Jesus. Diga agora em oração: eu não vou desistir de seguir a Jesus, eu vou persistir. Eu não vou desistir de seguir a Jesus, eu vou persistir. Eu não vou desistir de seguir Jesus, eu vou persistir. Não importa o que falem de mim, não importa o que façam comigo, não importa. Eu estou pronto para ser amarrado, se for necessário, até para morrer, pelo nome do meu Senhor Jesus. As equipes missionárias que eu estou sonhando em promover em cada igreja, imagina em cada igreja tradicional, em cada igreja pentecostal do Brasil, em cada igreja neopentecostal, em todas as igrejas. Eu não saberia mencionar aqui todas, porque são centenas e centenas. Cada igreja separando, preparando, treinando e preparando uma equipe de 5 a 10 pessoas para trabalhar em um campo missionário. Dentro do Brasil, num lugar não alcançado, ou fora do Brasil. Imagina, irmãozinho, num prazo de poucos anos, nós reformamos o mundo. Isso não tem nada de sonho, não tem nada de idealismo, não tem nada disso. Isso é realidade pura, nua, crua. É só uma questão de fato. Se nós queremos ser mesmo os trabalhadores da última hora e evangelizar e ver as pessoas serem salvas, nós precisamos chegar até elas. Para chegar até elas, podemos usar os meios de comunicação, mas também podemos, em cada comunidade, levantar dois, três, quatro ou cinco missionários para trabalhar num bairro da sua cidade. Visitando casas e evangelizando. Podemos separar 4, 5, 6, 7 para trabalhar numa outra cidade. Podemos trabalhar com esse mesmo número num outro estado, sempre com aquele tripé: oração, sustento e realização. Não tem nada que não tenha sido feito pela igreja primitiva. É exatamente o que a igreja fazia. E é exatamente o que nós temos que fazer. E é exatamente o que nós vamos fazer. Muitas igrejas, eu tenho certeza, que vão fazer. Eu tenho certeza que a nossa já começou a fazer, já está fazendo, e a de vocês vai fazer também. Muitas já estão fazendo. Muitas. Muitas. E vão continuar fazendo. Tenho certeza disso, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Hoje eu não vou ler as notas para você. Depois você pode procurar na sua Bíblia as notas. O mais importante era falar sobre essa questão da dor. Era falar sobre a verdade que Paulo pregava acerca de Jesus, contra a falsa acusação que ele recebeu, como consequência, a agressão que ele sofreu, falar sobre a batalha espiritual, falar sobre o seu livramento também, que eu já ia me esquecendo. O comandante foi um instrumento ali que Deus usou para salvar a Paulo, comandante da guarda. Porque se ele não chega, eles matam. Eles teriam matado Paulo naquele momento e teriam encerrado o seu ministério antes do momento final do seu ministério, que estava estabelecido por Deus, mas como Deus não permite, ele mandou o comandante para ali e tirou Paulo do meio do espancamento, o prendeu, mas não permitiu que fosse morto. Espero que essa palavra amplie a sua visão missionária, amplie a sua visão do preço que nós temos que pagar pelo anúncio do Evangelho. Nós temos que pagar um preço. O Evangelho é de graça. Quando nós recebemos a vida que Deus dá, é de graça. A vida abundante, a vida eterna, é tudo gratuito. Tudo Jesus conquistou para nós na cruz. Mas o compromisso de nos tornarmos propagadores do Evangelho, por exemplo, espalhar Bíblias por todo o mundo, isso tem um preço. Eu estou falando preço mesmo. Você tem que comprar essa Bíblia. Para mandar, outro dia a pastora Renilda, já foram várias vezes, nossa querida pastora Renilda disse que estava precisando de Bíblias e dois irmãos que nós conhecemos, e eu acho que eles não se conhecem, mas nós conhecemos os dois, um de São Paulo, o outro do interior de São Paulo, compraram Bíblias. Ora, para doar essas Bíblias, eles tiveram que comprar em algum lugar. E para comprar, eles pagaram um preço. Ah, é tanto a Bíblia. Ah, muito bem. Tá. Então me dá aqui 10 Bíblias, 20 Bíblias, 50 Bíblias, 100 Bíblias. Tem um preço, irmãos. O comprometimento missionário tem um preço. Se você não quer pagar esse preço, então você vai ser um espectador. O problema é que não para por aí. Ser um espectador só significa que você não vai fazer parte do cumprimento de uma ordem de Deus. Você não vai cumprir a grande comissão. E se você não cumprir a grande comissão, você não vai multiplicar o talento que Deus te deu, o talento de vida que Deus te deu. Deus te deu talentos e esses talentos têm que ser multiplicados. E um dia você vai se apresentar diante do Senhor e vai dizer: ah, eu enterrei os meus talentos, eu estava lá na arquibancada como espectador. Não! Você não pode fazer isso, porque quem ficar assim é como as virgens que não tinham óleo, será colocado para fora da vida eterna. Será afastado eternamente da presença de Deus. Será julgado como servo mau. Então você tem que se comprometer a partir de hoje que você ouviu essa palavra ou reforçou o que você já ouviu umas 10, 100, 200 vezes, ou ouviu pela primeira vez os novatos, os novos na fé, neófitos. Você tem que se comprometer. Como, pastor? Me fala como. Bom, vamos lá. Orando. Você tem que se comprometer orando. O maior poder para a realização missionária não está nem no segundo nem no terceiro item que eu vou mencionar. O maior poder para o fruto, para que a gente alcance as vitórias espirituais, está na oração, mas oração para valer. Gastar tempo com Deus. Gastar tempo pedindo, colocando nomes e nomes numa lista no seu computador, no seu laptop, no seu celular. E quando você for orar, ore de olhos abertos. Aí leia lá o nome, aí fale com Deus. Aí leia o nome e fale com Deus. Aí leia outro nome e fale com Deus. E vá aumentando isso. E como isso vai crescer muito, você pode se organizar. Na segunda-feira você ora por um grupo. Eu oro pelos mais próximos, eu, minha esposa. Na terça-feira você pode focar, é um exemplo só. Não está na Bíblia isso, é só um exemplo. Tem outros bons exemplos que você pode seguir, mas você pode dirigir sua atenção para nomes da sua família, para que eles se convertam, se santifiquem, sejam batizados no Espírito Santo, se tornem discipuladores. Na quarta-feira, você pode orar pela sua local. Aí você pode pegar nome a nome e cobrir em oração, a gente diz. Como alguém que está com frio, você vai pôr um cobertor ali. Ou então alguém que seria atacado, você está pôr um escudo ali sobre a cabeça dela, para ela não ser atacada sobre o corpo. Quarta-feira você pode orar pela sua igreja local. Não tenho igreja, pastor, então procure uma. Procure uma. Em quinta-feira, você pode orar por outras denominações. Hoje é o dia que eu gastei tempo orando por nomes e nomes e nomes e nomes de outras denominações. E abençoando outras denominações. Não estava orando por ninguém na minha denominação. Só agora no final da tarde que me veio um motivo de oração familiar. Então eu, como surgiu, nós oramos na hora por essa questão familiar. Aí você não está preso à lei, né? Você não tem que ficar com a regrinha e é proibido na segunda. Orar pelo da quarta, ou da quarta pelo da sexta, ou da sexta pelo da quinta, você não está entrando num legalismo, é só uma organização. Só uma organização. Mas surgiu a necessidade, você ore. Na quinta você ore por outras denominações, na sexta você ore por missões. Vá se informando sobre missões. Vá se informando sobre grupos que fazem missão no Brasil, fora do Brasil, na sua cidade, trabalhos missionários que são feitos na sua cidade, trabalhos missionários que são feitos no seu estado, trabalhos missionários que são feitos no seu país, trabalhos missionários que são feitos no mundo. Vá colocando na sua listinha e ore por isso. No sábado eu costumo gastar o tempo do meu relacionamento com Deus, né? Não gastar, como eu colocaria, utilizar o meu tempo de comunhão com o Senhor, glorificando, falando: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por tudo. E aí vai lembrando e vai glorificando, glorificando, exaltando por tudo que Ele é, adorando por tudo que Ele é, louvando por tudo que Ele faz. E no domingo, pode ter certeza que sempre vão ter motivos novos que surgem na igreja. Esse é um modelo que Deus me deu. Agora, existe outro, vou dizer de novo, há outros modelos. E você pode se criar o seu conforme a orientação do Espírito Santo. Esse é o primeiro, a primeira forma. Primeira resposta para você. A segunda resposta, contribuindo. Está contribuindo? Contribua liberalmente. E contribua para trabalho que você vê que tem multiplicação, terra fértil. Não vá ficar investindo em coisa que, mesmo dentro da sua. Denominação, e eu estou falando da minha mesmo. Eu não vou investir em nada que eu não veja que o Senhor está com a mão poderosa agindo sobre isso. Mas se eu perceber, e eu tenho percebido até, a presença de Deus no nosso meio, então eu disse outro dia a um líder: eu quero investir, quando Deus me der a oportunidade, eu quero investir nesse projeto. Da nossa denominação. Nesse. Aí contribua liberalmente. E terceiro, vá. Porque nós precisamos de cada igreja local separar alguns que vão, né? Alguns que vão para o outro bairro, alguns que vão para outra cidade. Alguns que vão para outro estado e alguns que vão para outra nação. Por quê, pastor? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Nós não precisamos mais do que 10 pessoas treinadas e capacitadas de cada igreja para alcançar esses quatro itens. Dois, três para o próximo bairro com a ajuda dos irmãos da igreja. Dois, três para a próxima cidade com a ajuda dos irmãos da igreja. Veja, são seis pessoas, uns dois, né, para um outro lugar com o apoio de alguma igreja próxima também. Mais dois ou três para outro país, como plantio gente preparada que vai ter que conhecer o idioma e uma série de fatores. Aqui não vou falar sobre isso agora, porque não é o tema. Mas o primeiro, então, é o mais importante, é a oração. Move o coração de Deus. Segundo, a contribuição. Contribua mais, liberalmente mais. E fale para mais pessoas contribuírem. Porque senão, não vira. Os trabalhos precisam. As Bíblias precisam ser compradas. Terceiro, vá. Você que sente que tem que ir para a congregação, vá. Para o ponto missionário, vá. É isso. Que Deus abençoe. Espero que tenha fortalecido muito a sua fé e que você se prepare para ir a Jerusalém e dar a sua vida para Jesus. Eu estou pronto para ir, para ser amarrado, até para dar minha vida por Jesus, disse o apóstolo Paulo. E nós também devemos dizer isso. Eu estou pronto para ir, ainda que amarrem minha perna e me matem, em nome de Jesus, eu estou pronto para ir. Nós temos que viver assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a consolação, o poder, o avivamento do Espírito Santo seja conosco e nos faça viver como Paulo viveu, sobretudo como Jesus viveu. Sobretudo como Jesus viveu. Juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.